As lágrimas de despedidas não estarei por perto pra enxugar. E eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Oh yes. Jardim do amor, oh yeah, do nosso amor.